kits.com, Centro de Estudos número 1 em Loures e Odivelas. Apoio escolar e serviço de psicologia. Formação para adultos, línguas e informática. Agora com uma nova modalidade, aulas online. Estamos em Odivelas, na Quinta Nova. Para mais informações, contacte-nos pelo 918-187-095. Participamos num grande projeto. O seu futuro começa aqui. Em tempo de férias, fica a conhecer o seu concelho. Jardim da Música, um pequeno oásis no centro da cidade, onde a música ambiente é uma constante. Com espaços elevados, árvores, anfiteatro, espelho de água e recantos de aromáticas, convida os seus visitantes a um passeio relaxante, onde a música, prometemos, será uma constante. Saiba mais em www.ocm-odivelas.pt ou no Facebook da Câmara Municipal. Boa noite. Mais uma emissão Mundo NAF aqui na antena da Rádio Cruzeiro às segundas-feiras. Sempre a partir das 10 da noite até às 12 badaladas do dia. Aqui está NAF a falar para todo um vasto auditório da Rádio Cruzeiro. Auditório que chega aqui. E nós depois podemos chegar a si por meio da digitação da internet, o endereço www.radiocruzeiro.pt. Obrigado especialmente a ti que estás a ouvir esta emissão de dia 9 de 9 de 2019. Haverá aqui alguma coincidência? Eu creio que não. É um dia como o outro. Segunda-feira, quando eu comecei a fazer estas emissões, comprometi-me que fosse às segundas-feiras, primeiro apenas de uma hora. Depois, mais tarde, 2 horas, um belo par de horas. Mas não estava à espera. Não olhei para o calendário para antecipar que seria no dia 9 de 9 de 2019 que esta emissão iria decorrer. Bom, vamos tentar que esta emissão possa usufruir de alguma coisa boa que esta sequência de números 9 possa ter. Para quem for mais dado às numerologias, eu não vou, pelo menos para já, entrar por esse caminho. Vou-vos dizer, no entanto, que esta emissão é praticamente uma emissão natalícia. Não acreditam? Então eu vou-vos dizer. Neste dia 9 de setembro de vários anos, nasceram imensos cantores-compositores. Por isso, este início de hora do Mundo NAF de hoje, dia 9 de setembro de 2019, ou se quisermos para ter mais fluência, 9 de 9 de 2019, vai avançar com artistas que fazem anos precisamente hoje. Ah, pois é. E já estamos a ouvir de fundo Ana Carolina, uma aniversariante de hoje, dia 9 de setembro. Vamos ouvir Ana Carolina, aqui em especial no Mundo NAF, com uma versão com um artista nacional, Paulo Gonzo. Vamos a isso. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que estrada sem você é mais segura? Eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço teu sorriso, leio teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. É, sinto dizer mesmo, tá ruim pra disfarçar. Yeah, hey. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo. Há

wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Obrigado pelo assobio, Otis Redding. Já não andas por aí, mas provavelmente estes bits e bytes da internet podem ser um plano bom para moveres também as tuas influências. De qualquer forma, as tuas gravações estão por aí e uma delas chegou aqui a ser transmitida de Odivelas para o mundo através da Rádio Cruzeiro, onde se pode aceder através do endereço www.radiocruzeiro.pt. Por falar em endereços, temos também o endereço da página de Facebook da Rádio Cruzeiro, que fica em facebook.com/radiocruzeiro.pt. Vai já lá, está lá o post da emissão de hoje de Mundo NAF. E por isso está carente de comentários. Porque esperas? Comenta. Comenta. Vamos avançar para o Brasil, atravessamos o Atlântico e vamos ouvir outro aniversariante desta feita, Daniel, com a sua música Amores Seletivos. E quem é Daniel? Ele começou a sua carreira com uma música que provavelmente alguns se lembram. Começou a sua carreira numa dupla, sertaneja. Não trouxe a música, mas era mais ou menos assim. Desculpem-me, vou cantar um bocadinho. Estou enamorado. La la la la la la la la la. Vamos ouvir Daniel. Eu já vivi de tudo, agora tanto faz. Quem não se machucou porque amou demais? Quem não viu no espelho o próprio erro? Eu não tô nem aí pra o que esse povo fala. Quem tem que achar que você é a minha cara? Sou eu e você, mais ninguém. Pra mim o que importa é que cê tá comigo, e que a partir de agora sou eu e você. E se alguém vier fazer fofoca sua, eu virarei as costas, não quero saber. Eu não ligo pra quem teve do seu lado. Eu não tô nem aí pro seu passado. Amores seletivos nunca deu certo comigo. Me diz aí quem nunca fez bobagem, beijou mil bocas só por vaidade. Eu também já fiz isso. Todo mundo cansa, uma hora se entrega e quer alguém pra amar. Oh, tô nem aí pra o que esse povo fala. Quem tem que achar que você é a minha cara? Sou eu e você, mais ninguém. Pra mim o que importa é que cê tá comigo e que a partir de agora sou eu e você. E se alguém vier fazer fofoca sua, eu virarei as costas, não quero saber. Eu não quero saber. Eu não ligo pra quem teve do seu lado. Eu não tô nem aí pro seu passado. Amores seletivos nunca deu certo comigo. Me diz aí quem nunca fez bobagem, beijou mil bocas só por vaidade. Eu também já fiz isso. Todo mundo cansa, uma hora se entrega. Eu não ligo pra quem teve do seu lado. Eu não tô nem aí pro seu passado. Amores seletivos nunca deu certo comigo. Me diz aí quem nunca fez bobagem, beijou mil bocas só por vaidade. Eu também já fiz isso. Todo mundo cansa, uma hora se entrega e quer alguém pra amar. Todo mundo cansa, uma hora se entrega e quer alguém pra amar. Amores seletivos, sem ser, porque vem do Brasil. Se fosse por Portugal, seria seguramente selectivos, porque o acordo ortográfico não está vigente, ao contrário de algumas vozes. Há muita literatura sobre isso, os tratados internacionais não estão cumpridos, por isso não está em vigor. Do lado de lá do Brasil, a Comissão de Educação faz consultas perante os parlamentares brasileiros para a revogação. Por isso, força nisso, força com a questão do acordo ortográfico, acabe-se com isso. É a opinião do autor deste programa, Nelson Knapp. Aqui no Mundo NAF vamos avançar com Michael Bublé, que não tem questões com acordos ortográficos, porque americanos e ingleses cada um escreve à sua maneira e eles lá se entendem. É assim é que tem que ser e mais nada. Michael Bublé, aniversariante do dia também. I just met you, seems like yesterday. You opened up your eyes and I recognized your face. You know that you're the one that we've been waiting for. We're gonna keep you safe. First time I held you in my arms, I knew I'd love you all the way. I tuck you in at night, another day has passed. Every week goes by a little faster than the last. It wasn't so long ago we walked together and you held my hand. But now you're getting too big to want to, but I hope you'll always understand. Life can be You've got so much strength inside you, a strength I pray you'll never need. And I'm always gonna lift you up. And I'm never gonna let you down. Time flies by. Hope you realize that I love you forever. Quem pôs o pé aqui no Mundo NAF foi o Michael Bublé. Ficava melhor uma rima a acabar em NAF, mas arranjem uma se quiserem. Eu só me lembro uma que é a seguinte. Ele vai fazer a emissão, aquilo mais provável é que não corra bem, mas olhe, espero que se safe. A emissão aos cuidados do Mundo NAF. Do Nelson NAF. E é assim, não me peçam para estar aqui a fazer rimas em direto, porque é provável que não corra lá muito bem. Vamos é continuar com, desta feita, informações sobre o Conselho de Odivelas. Em tempo de férias, fica a conhecer o seu Conselho. Centro de Exposições de Odivelas, um polo de referência na cultura de Odivelas. Um edifício de formas arrojadas, mas com um desenho simples, que convida os seus visitantes a descobrir diferentes exposições e formas de arte. Com serviço de cafeteria e esplanada, com vista para o Jardim da Música, convida todos os seus visitantes a passar um dia diferente na cidade. Saiba mais em www.ucm-odivelas.pt ou no Facebook da Câmara Municipal. Muito bem, muito bem. Ouviram tudo? Vão lá visitar o concelho e vão descobrir coisas bonitas. Também, se for, não interessa se é em setembro ou noutra altura qualquer, o que interessa é que vão. E por isso também pode dar-se o caso que vão em março. E que, se estiver a chover, podemos falar sobre as águas de março. Assim cantava Maria Rita, que completa hoje 42 anos. Maria Rita, a cantora brasileira. Vamos a isso. Vamos ouvir Maria Rita. De topo, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, um nó na madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é um queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira. Chuva chovendo, é conversa, ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma ponte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto um desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingando, é uma conta, é um ponto, é um peixe, é um gesto, é a prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. São as águas de um laço fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Au, pedra, rinho, resto, coco, coco, rinho, taco, filtro, vida, ó, cuide, forte, aço, qual são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, vá, vá, dá, dá, dá, dá, vá, dê, dá, dá, há, dá, vá, dê, dá, dá, há, dá, vá, dê, dá, dá, há, dá, vá, dá, vê, há, dá, vá, dá, dá, vá, Hananabe, Hananabe, Hananabe, Hananabe, Hananabe. Desporte Fomenta! O programa de desporto aqui no Mundo NAF às segundas-feiras. É verdade, começou mais um Desportivamente e temos a notícia da conquista da Supertaça em futebol feminino pelo Benfica, numa final disputada este fim de semana contra o vencedor do Campeonato Nacional, o vencedor da Taça de Portugal Benfica, futebol feminino, Sport Lisboa e Benfica, venceu esta final e sagrou-se assim, ficou detentor da Supertaça, do título desta época 2019-2020, o primeiro título a atribuir. O campeonato de futebol feminino arranca a partir da próxima semana. Sabemos também esta semana que Portugal venceu a Sérvia por 4-2. Muito bem, Portugal começou ali morno com 2 empates, mas ao terceiro jogo ganha por 4-2. O próximo jogo é contra a Lituânia, é possível que o jogo seja atrasado alguns minutos pelo facto do hino de Portugal ser confundido pelo hino do Paquistão. E então os portugueses depois revoltam-se e dizem: ah, sim, não joga enquanto não ouvir a portuguesa. Irás tomar nobre povo. E lá terá que a organização da Lituânia ir buscar o hino de Portugal à net, com certeza. É isso que se faz. Vão parece. Quem é que tem um telemóvel com acesso a dados aqui na Lituânia? Não sei, se calhar é caro. E, portanto, é capaz de demorar tempo. E Portugal depois lá espera e vão. E agora sim vamos passar o hino do Peru. E bum, e começa a ouvir. Irás, nobre povo. E por aí fora, um hino espetacular, a portuguesa. Mas que, se não ouvirmos o hino, não jogamos. Foi isso exatamente que aconteceu, e agora facto, no jogo em que iria participar a Albânia. E, ao contrário do hino albanês, ouviu-se o hino arménio. E depois demoraram 7 minutos porque os jogadores recusavam-se a jogar. É assim mesmo. Se acontecer isso a Portugal, é isso que se espera. E muito mais coisas do desporto aconteceram, mas agora não temos tempo. Temos uma emissão para fazer, temos músicas para passar, e por isso vamos ouvir Boys Like Girls, o grupo cujo vocalista também nasceu a 9 de setembro. We'll be right back. Estivemos a ouvir The Great Escape, do grupo Boys Like Girls, cujo vocalista é o Martin Johnson, que nasceu em 1985, precisamente no dia 9 de setembro de 2019. E vamos, provavelmente, lançar aqui uma teoria. Provavelmente não, a teoria vai ser lançada. Agora, se a teoria é factual ou não, aí é que está a probabilidade. Então, corrigida a situação, vamos falar. Hoje é dia da grávida, ou da gravidez. Ou, em Portugal, conhecido como o dia da natalidade. Ah, pois é. Sabiam essa? Talvez por causa disso, tanta gente conhecida a nascer por aí fora. E, para não falar da desconhecida, gente desconhecida. Mas essa gente desconhecida, para isso estou cá eu a fazer a representação. Embora não tenha nascido no dia 9 de setembro, de 9 de setembro, porque ninguém dos que eu tenho estado aqui a falar nasceram em 2019. Era de lhes cantar os parabéns, mas ainda estavam eles depois de umas valentes palmadas no rabo da parteira, da senhora parteira. Ora, em Portugal é conhecido como o Dia Nacional da Natalidade. E escolheram o dia 9 de setembro porque faz uma alusão, com a repetição 9-9, aos 9 meses de gestação para se poder nascer. Obrigado aos meus bons ouvintes. Obrigado a ti especialmente, a ti, senhora ouvinte, que me ouves e que me escreves. Faça isso, vá ao Facebook e escreva coisas para depois eu comentar aqui. E só ganhar com isso. E o senhor ouvinte em casa, nada. Não ganha nada. Ganha talvez uma menção. E muito carinho aqui. E muito conforto no meu coração. Vamos ouvir outro aniversariante. Saulo Fernandes, um artista brasileiro. Vamos ouvi-lo a dizer umas coisas e depois ele começa a cantar. A gente está ok. Se vocês só... É nenhuma... Eita porra. E balançar, ficar à vontade, fazer o que vocês quiserem. Vamos lá! Com aquele carinho gostoso. ela tem que eu fico assim. Quando ela passa eu fico doido. Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doido. O que ela tem que eu fico assim. Quando ela passa eu fico doido. Vocês são muito lindos. Bora! Porque ela sabe como é. Um olhar pra conseguir tudo que quer. Dessa vez não tem conversa, não. Ela não quer saber, não. Vai subir, vai subir, vai subir. Joga! Chega devagar no ouvido dela. Chega devagar no ouvido dela. Gostoso, chega devagar. Ela tem que eu fico assim. Quando ela passa eu fico doido. Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doido. O que ela tem que eu fico assim. Quando ela passa eu fico doido. Doidinho. Porque ela sabe. Porque ela sabe como é. Um olhar pra conseguir tudo que quer. Dessa vez não tem conversa, não. Chega devagar no ouvido dela. Chega devagar no ouvido dela. Fala baixinho. Gostoso. Chega devagar no ouvido dela. Chega devagar no ouvido dela. Fala baixinho. Ei! Com aquele carinho. Gostoso. Chega devagar no ouvido dela. Chega devagar no ouvido dela. Fala baixinho. Com aquele carinho. Então, obrigado, querido. Devagar no ouvido dela. Vocês são muito lindos, Bruno. Estivemos a ouvir Saulo Fernandes, mais um dos aniversariantes do dia de hoje, 9 do 9. Dia, como já disse há pouco, da Nacional da Natalidade, a celebrar os 9 meses de gestação, por isso celebrado ao dia 9 do 9. 9-9-9. Podíamos também falar do Iorda 9, mas o desportivamente já foi. E temos que andar com estas horas e, por isso, pernas para que te quero, vamos continuar. Vamos continuar. Desta vez, vamos para o Oriente. Também uma nascida a 9 de setembro, a Otazuka Ai, com a sua música Sakurambo. ひどい。 Ai! Otsuka, a cantora japonesa que tem este seu êxito, digamos assim, lá para os japoneses, qualquer coisita, e sendo eles uns tantos milhões, qualquer coisita serve. Sakurambo, de Ai Otsuka. Estivemos aqui mais um aniversariante do dia. Dia da grávida, que vou falar da publicação daquela rede social que provavelmente gramas e que instas, instagramas. Ah, pois é. A moradora deste concelho de Odivelas, Cláudia Vieira, publicou no seu Instagram que hoje é o dia da grávida. E como nem sempre se está grávida, no dia em que se comemora o Dia Nacional da Natalidade, a Cláudia Vieira partilha com todos quanto se sente grata de estar a viver esta gravidez de uma forma tão tranquila e serena. E põe uma foto, uma dela, com o seu estado de graça, e diz que está mesmo muito feliz e pergunta se se nota ou não. Vão lá ao Instagram da Cláudia Vieira. E depois, não se esqueçam, passem pelo Instagram da Rádio Cruzeiro. Sim, porque a Rádio Cruzeiro, desde há relativamente pouco tempo, tem Instagram. Sim, eu digo Instagram, com sonoridade americana. Por falar em americana, vamos meter aqui a Hailee Reinhardt. Vamos? Ora então, também não há grande remédio aí desse lado. Eu não vejo os comentários do Facebook, Instagram, Twitter. Não, acho que a Rádio Cruzeiro não tem Twitter, mas tem Facebook e tem Instagram. E vamos ouvir Hailee Reinhardt, também aniversariante hoje, a completar 29 anos. Com a sua música Shook. Call to me, call to me, call to me, baby, won't you bring me up? Estivemos com Halle Reinhardt, mais um aniversariante do dia. Criminologia feita à maneira é no Mononaf à segunda-feira. E hoje, em Criminologia, aqui no Mundo NAF, vamos falar do julgamento de Rosa Grilo, que começa para a semana que vem. E vamos falar do julgamento de Rosa Grilo porque é um julgamento mediático, com certeza, e também porque é um julgamento que será organizado e vai decorrer com o chamado Tribunal de Júri, onde quatro pessoas vão se juntar a três juízes para constituir um coletivo que vai poder decidir sobre este caso. E o caso mediático do assassinato do triatleta, que foi encontrado num descampado, num corpo já praticamente em decomposição, e que os réus deste caso serão a própria esposa deste Luís Grilo, e também o seu amante, o António Joaquim. E pronto, vocês já sabem a história, vamos só dar destaque aqui à seguinte informação. Os quatro jurados que vão se juntar aos três juízes. Ora bem, vamos falar deles, porque serão três mulheres e um homem. O homem tem 63 anos, mora em Alenquer. Uma das mulheres, a mais nova delas todas, já é daqui mais perto. É de Santo António dos Cavaleiros, tem 28 anos. Mas, entretanto, duas mulheres, que são membros deste júri coletivo que vai julgar este caso da Rosa Grilo, são do Conselho de Odivelas, exatamente de onde transmite aqui a Rádio Cruzeiro para todo o mundo, o Conselho de Odivelas. Aí está. Duas das três mulheres que compõem este júri são de Odivelas. Uma delas, 43 anos, e a outra, 49 anos. Muito bem. Grande representação aqui do Conselho de Odivelas neste caso ultramediático e que estes jurados vão ter a possibilidade de se pronunciar sobre circunstâncias de facto, não sobre circunstâncias de lei, de interpretação jurídica. Eles vão ser confrontados com os factos e vão se pronunciar sobre se consideram que os intervenientes podem ou não ser culpados. Depois, a aplicação das penas caberá aos três elementos de juiz, que são juízes que compõem este júri. E assim damos por terminado mais uma criminologia feita à maneira é no Mundo NAF à segunda-feira. Avançando para música, para praticamente entrarmos na fase final, vamos ouvir algo que provavelmente Rosa Grilo vai dizer algumas vezes durante o seu julgamento, que começa amanhã. Fazemos aqui a ponte entre o Criminologia e o Espaço Musical. Vamos ouvir mais uma aniversariante e provavelmente a última que será mencionada hoje. Aniversariante porque fez anos no dia 9 de setembro. Nasceu em 1976... a artista nacional Lúcia Muniz, e tal como a Rosa Grilo provavelmente dirá algumas vezes durante o seu julgamento, Lúcia Muniz canta Dizer Que Não. Promessas de amor eterno para algum tempo depois. Em Tempo Férias, fica a conhecer o seu concelho. Casa da Juventude, junto ao Cruzeiro e ao Jardim da Música, é um edifício moderno vocacionado para jovens entre os 13 e os 35 anos, mas aberto a toda a população. Neste espaço é possível estudar, frequentar workshops ou simplesmente conviver no espaço dos chillouts. Saiba mais em www.cm-odivelas.pt ou no Facebook da Câmara Municipal. Estivemos a ouvir esta primeira hora do Mundo NAF. Estiveste tu que estás a acompanhar esta emissão. Tu, Paula, tu, Rita, essas nossas ouvintes espetaculares que estão a ouvir. A Catarina, com certeza, também não está a falhar a hipótese da Catarina estar a ouvir a emissão. Um grande beijo para vocês. Aqui um beijo a seguir pelos bits e bytes dessa internet fora. Pois é, quem quer ser nomeado também aqui na emissão Mundo NAF, é escrever nos comentários Facebook, é fácil, não tem nada que enganar. Estamos a terminar a primeira hora, estivemos a ouvir só, exclusivamente, música de aniversariantes do dia 9, do 9, do ano em que eles nasceram. Hoje é, portanto, 9 de 9 de 2019, como vimos, Dia Nacional da Natalidade, por isso, nasceram. Esta emissão é praticamente Natal. É Natal nesta emissão e tal. Bom, resta, na verdade, pôr aqui publicidade, porque da maneira como isto está praticamente louco, não há muito a fazer. Os nossos anunciantes é provável que desistam se isto continuar assim. Eles querem entrar, deixem-nos entrar, assim ao menos vão pagando aqui as contas. Na Red Guardman trabalhamos diariamente a pensar na sua segurança. Instalamos alarmes em apartamentos, vivendas, lojas e escritórios, ligados à nossa central 24 horas. Desde apenas 40 cêntimos por dia, incluímos instalação, comunicações, assistência técnica, controle por smartphone e visualização de imagens. Temos para si o nosso kit light por apenas 12 euros por mês mais IVA. Ligue já para Red Guardman através do 808-203-758 ou visite o site redguardman.pt e tenha a melhor proteção para a sua família ou empresa, porque a segurança deve ser um direito de todos. Rádio Táxis Odilora. Há 30 anos pelos caminhos de Odivelas e Loures. Rádio Táxis Odilora, um táxi sempre que precise e para onde quiser. Com comodidade, segurança e rapidez. Rádio Táxis Odilora, sempre no caminho da evolução. Agora, também já pode chamar o seu táxi em taxi-link.com. Descarregue a aplicação na App Store e aproveite a comodidade. Se preferir, utilize o 21-980-4343 ou 93-980-4343. Rádio Táxis Odilora. Há 30 anos pelos caminhos de Odivelas e Loures. Cruzeiro. Em Tempo Férias, fica a conhecer o seu concelho. Parque das Golas, localizado na Póvoa de Santo Adrião, é um excelente espaço verde com cerca de 4 hectares e que conta com um valioso património natural ao nível da flora e da fauna, sendo um espaço que permite passear, relaxar e também praticar exercício físico. Saiba mais em www.ocm-odivelas.pt ou no Facebook da Câmara Municipal. Estás a ouvir o Mundo NAF. Este efeito de eco foi trazido a ti por NAF. Ele próprio, só com a sua capacidade ou falta dela vocal. Obrigado por estares a ouvir. Acabámos de esgotar uma primeira hora deste belo par de horas que constitui o Mundo NAF, mas tu estás aqui no meio deste belo par para avançarmos até à meia-noite. Das 11 à meia-noite também há Mundo NAF, isto se for segunda-feira e se estiveres ligado à Rádio Cruzeiro. Tu que estás a ouvir, estás com certeza ligado à Rádio Cruzeiro através de www.radiocruzeiro.pt. Mas provavelmente outros não estão. E vamos deixar este momento de introspeção para esses.

E o que ela mais fala é que a mãe dela é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não para casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai-me desculpar a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai-me desculpar a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Que Deus pintou, jogou fora o pincel. Desse jeito. E perdoa o ar de meio maluqueiro, de camisa larga e boné para trás. Bem à hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não durmo direito. Foi sua filha que me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a mãe dela é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não para casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai-me desculpar a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai-me desculpar a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Que Deus pintou, jogou fora o pincel. Deixa eu namorar a sua filha. Vai-me desculpar a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Oh, oh, oh. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai-me desculpar a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Que Deus pintou, jogou fora do céu. E aqui este nosso amigo trouxe-nos o Dona Marias, uma canção bem cantarolável. Eu sei que estavas a cantarolar, por isso um grande abraço para ti que acompanhas o Mundo NAF. Sempre às segundas-feiras, a partir das 10 da noite até à meia-noite, um belo par de horas. E às segundas-feiras era um dia típico das idas ao cinema, até porque era mais barato nessa altura. Entretanto, essa política esvaneceu-se um pouco. De qualquer forma, aqui no Mundo NAF fala-se de cinema às segundas-feiras. Fala-se de cinema para dizer, para servir praticamente como uma homenagem a dois nascidos neste dia 9 de setembro. Adam Sandler, o protagonista, eterno protagonista de muitas e muitas comédias, aquelas comédias para ver ao sábado ou ao domingo, à tarde, especialmente às vezes no inverno, enrolado numa mantinha, a ver aquelas comédias românticas do Adam Sandler e outras comédias bem loucas. Estou-me a recordar do Zohan, um paramilitar israelita que rebenta com tudo de forma bastante exagerada. Adam Sandler, aniversariante hoje, dia 9 de setembro. Também Hugh Grant. Quem é que não se lembra do 4 Casamentos e um Funeral ou do Notting Hill? Entre tantos outros filmes que Hugh Grant protagonizou, como também aquele do Diário de Bridget Jones. Também acho que é ele que entra. Se estiver enganado, corrijam-me. Vão aos comentários da página do Facebook e escrevam lá. Ei, ó Nelson, ah, foi um grande treta, engana-se em tudo. Bom, há uma coisa que eu não me engano, é que o filme Variações, que conta de alguma forma a história da vida de António Variações, o cantor português que teve sucesso durante pouco tempo, no início da década de 80 do século passado, esse filme ainda está em cena. Esse filme, este ano, é o filme português mais visto de todos. Por acaso, não atualizei os dados. Daqui a pouco, talvez, fale sobre isso. Mas vamos ouvir António Variações. Música. António Variações, na antena da Rádio Cruzeiro, aqui neste Mundo NAF, que é também o seu mundo, porque eu habito no seu mundo, tal como tu habitas no meu mundo. Este mundo é uma bola azul e verde vista do espaço, é maioritariamente azul, e é aqui, chamam planeta Terra, pelo menos os habitantes do planeta assim o chamam, os extraterrestres. Não sabemos como é que chamam o planeta Terra, provavelmente é o terceirinho, a ilha terceira do planeta solar, ou da Via Láctea, qualquer coisa do género, do sistema solar. Bem, não interessa. O que é que vai acontecer de seguida? Vai acontecer uma grandíssima mistura. Ah, pois é. Vamos ter aqui em antena uma música que é o estilo que junta várias músicas. Tentem descobri-las. Elas estão lá muitas dentro. É do artista Conan Maynard e ele mistura tudo na linha musical da música Havana, de Camila Cabello. Mete uma data de músicas. Isto é como se fosse uma smoothie FM. E já que estamos no verão, um smoothie fresquinho sabe bem. Vamos lá com Havana. Sometimes I go out by myself and I look across the water. Oh, hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight we could have had it all. In here, let's get it started. Let's get it started in here. Yeah, yeah, yeah. Shawty got down low, say come and get me. Yeah, yeah. I was so caught up. Mm-hmm. It's close to midnight, and something evil's lurking in the dark. Ooh. Beautiful girls all over the world. Take it to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together. Oh baby, I'ma pick you up. Hold on, cause my doors don't shut. Oh baby, if my car break down, I'ma drive while you push it out. You are my fire, the one desire. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. And you are unforgettable. I need to get you alone. Ooh. Yeah, you just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Just hold on, we're going home. Yeah, yeah. Just hold on, we're going home. Conor Maynard tem um conjunto, bastantes músicas, em que pega como se fosse uma misturadora, uma verdadeira bimbi musical, e puma, mete tudo lá para dentro. Apanharam quantas músicas diferentes estavam aqui dentro? Até o Michael Jackson aqui andava, pá. Eu até estive aqui a fazer moonwalking no estúdio. Deitei duas cadeiras abaixo, mas felizmente hoje não trouxeram a câmara para poder fazer a emissão ao vivo com imagem. E, bem, isso, um dia em que façam isso vai ser o meu fado. Por falar nisso, vamos ouvir a Gaivota. Música. uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa, no desenho que fizesse, nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração no meu peito bateria, meu amor, na tua mão. Perfeito meu coração, se um português marinheiro dos sete mares andarilho fosse quem sabe o primeiro a contar-me o que vem. Se um olhar de novo brilho ao meu olhar se enlaçasse, que perfeito coração no meu peito bateria. Meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito meu coração. Se ao dizer adeus à vida as aves todas do céu me deram na despedida, o teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor que foste o primeiro, que perfeito coração. Morreria no meu peito, meu amor, na tua mão, nessa mão onde perfeito bateu o meu coração. Amália Rodrigues, a diva, a grande Amália, a cantora de fado que aqui decidi homenagear, porque Amália passa bem em qualquer lado. Também quem decidiu a homenagear Amália foi o fenómeno da cultura pop nacional que despontou com muita força este ano, Conan Osiris. Aqui está, com ele, a música homónima, Amália. Thank you.

e a Câmara do Porto impõe recolher obrigatório de trotinetes às 22 horas. Sabem o que é que acontece às 22 horas também às segundas-feiras? É o início do Mundo NAF, sempre às segundas-feiras aqui na Rádio Cruzeiro. E tu, que estás desse lado, estás no Porto e andas de trotinete, se te obrigam a parar às 22 horas, o que é que podes fazer? Ouvir o Mundo NAF, claro. Se continuares a andar de trotinete, podes ter problemas com as autoridades da Câmara Municipal do Porto. Ah, pois é, aquele Rui Moreira. Se metes com ele, é capaz de dar confusão. É assim que também cantam os Amor Eletro. Inteligência emocional. sensatez, inteligência emocional, ciência que Deus fez. Em tempo de férias, fica a conhecer o seu concelho. Pinhal da Paiã, o conhecido pulmão de Odivelas, localizado nas proximidades da Escola Agrícola da Paiã, torna-se num dos locais ideais no concelho para fazer piqueniques no verão. Com denso arvoredo, zonas de sombra, mesas e diferentes equipamentos, oferece aos seus visitantes todas as condições para fazer piquenique numa verdadeira reunião de amigos e família. Saiba mais em www.cm-odivelas.pt ou no Facebook da Câmara Municipal. Estivemos a ouvir um pouco de sugestões para o concelho de Odivelas. Quem não é do concelho de Odivelas, visite este concelho. Quem mora cá, quem está por cá, visite também, porque há muito para conhecer. Por exemplo, a gastronomia. Sabia que os esquecidos, a geleia de marmelo e também a marmelada branca são doces típicos aqui de Odivelas? É verdade, a marmelada branca, inclusive, faz parte de uma rubrica daqui do Mundo NAF, que é O Homem que Mordeu o Pão, com marmelada branca de Odivelas. É exato. Agora, vamos poder ter pessoas a morder pão barradinho com uma marmelada branca de Odivelas, porque, na verdade, os preços vão continuar constantes. Eu sei que não é a melhor das notícias para os produtores de marmelada branca de Odivelas, para os senhores confrades da confraria, sim, um grande abraço para os confrades, fazem muito pela marmelada branca de Odivelas e deram grande apoio para chegar à final das Sete Maravilhas Doces de Portugal. Esteve na final, mas não foi eleita como uma das vencedoras. Se fosse, de facto, o preço iria subir bastante e o pãozinho do comum mortal provavelmente depois não poderia ter marmelada branca barradinha ali, se calhar com um bocadinho de manteiga, era o que eu faria. Pão com manteiga, com marmelada branca de Odivelas, uma delícia. Isso aconteceria ao homem que mordeu o pão com marmelada branca de Odivelas. E já que falámos dos sete doces vencedores deste certame, vamos chamar assim um certame, vamos dizer que de Vila Real venceu a Crista de Galo. A amêndoa coberta de Moncorvo e também o mel biológico do Parque Natural do Montezinho são ambos doces do distrito de Bragança. Roscas de Monção e charutos dos Arcos são ambos de Viana do Castelo. O folar de Olhão cai tudo lá para baixo e é do distrito de Faro, da cidade de Olhão, com certeza. E também o bolinhol de Vizela, no distrito de Braga. Portanto, isto praticamente ficou tudo acima do Douro, tirando o folar de Olhão. Lobbies? Ah, pois não. Bem, adiante. Vamos para o outro lado do Atlântico. Vamos falar aqui a parte 2 do Desportivamente, dizendo que Jorge Jesus está em alta. Jorge Jesus, o treinador português, que é daqui também originário de concelhos limítrofes, aqui de Odivelas, é daqui da Amadora. Jorge Jesus está em alta, está à frente do campeonato com o seu Flamengo, e ele é sempre uma grande alegria nestes jogos. E por isso vamos ouvir uma partida de futebol. Futebol é um ramo da arte. Eu chamaria de arte popular. Vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil. Clássico do futebol mineiro. Atirou, é gol. Gol! Bola na trave, não quero placar. Bola na pelo meu time. Se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. Da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio-campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante. É uma partida de futebol. Terminado no Mineirão. 1-1 para cada equipe. A reportagem volante Roberto Arturo Maná. Aqui um gigante no jogo. Eleito pelo comentarista Paulo Paris. Estivemos a ouvir a banda Skank, a banda brasileira com grandes êxitos. Esta e também a outra é Quero Te Provar, cozida a vapor. Excelente, não é? Contratem-me para qualquer festa, animarei o seu aniversário, o seu batizado, até o seu casamento. Estes memórias cantadas ao microfone por Nelson Knapp, aqui o grande artista do mundo Knapp, que se emite da Rádio Cruzeiro às segundas-feiras, sempre das 10 à meia-noite, um belo par de horas. Ora, está na hora de continuar com o tema de futebol, agora num tom mais romântico, mas ainda assim a apelar às memórias que se vão buscar do imaginário do futebol. Trago à antena Rui Veloso. Pedras desavindas, escoras do meu mundo movediço. Aquelas duas pedras, perfeitas e lindas, das quais eu nasci forte e inteiriço. Eu queria ter marra nesse cais, para quando o mar ameaça a minha proa. Queria vencer todos os vendavais, se erguem quando o diabo se assoa. Tu que querias perceber os pássaros voar como um jardel sobre os centrais, saber porque dão seda os casulos, mas isso já eram sonhos a mais. Conta-me os teus truques e fintas, será que os Nikes fazem voar? Sabes, e não me mintas, ao menos em ti posso confiar. Agora diz-me o que aprendeste de tanto saltar muros e fronteiras. Olha para mim e vê como cresceste com a força bruta da padeira. Põe aqui a mão, sento o deserto cheio de culpas que não são minhas, e ainda que nada volta, bata certo, juro ganhar o jogo sem espinhas. Querias perceber os pássaros voar como um jardel sobre os centrais, saber porque dão seda os casulos, mas isso já eram sonhos a E o que era bom acaba-se. Há para aí música popular que fala sobre isso. Eu agora não a vou passar. Mas música popular é algo que poderemos eventualmente encontrar no Festival da Sopa 2019, que vai arrancar no dia 13 de setembro. No dia 13 de setembro e à noite, a partir das 10 da noite, a mesma hora, curiosamente, que arranca o Mundo Não Há Faz segundas-feiras, mas neste caso na próxima sexta-feira, dia 13. Ui, sexta-feira 13! Oh. É verdade, é sexta-feira 13. Espero que ninguém se queime com uma sopa demasiado quente, mas não seja isso que vos vá condicionar a irem a Caneças ao Festival da Sopa 2019. Às 22 horas teremos Trio Maravilha. No dia 14, já no sábado, teremos também a Ágata, essa grande artista. Já a Ágata trai aqui alguma coisa, mas não vou passar a Ágata. Agora não, porque isto está quase a acabar. Estou aqui a dar as últimas, a dar informação sobre o que pode fazer depois de acabar o Mundo NAF. E pode fazer muita coisa, porque ainda estamos no início da semana, é segunda-feira. Temos, por exemplo, a possibilidade de ouvir amanhã, às 9, António Serra com o seu À Roda dos Livros, uma recomendação NAF. Também à quarta-feira, a partir das 22 horas, mesmo horário do Mundo NAF, poderemos ouvir Powerplay com Ângelo Baleiro. E por aí fora é uma questão de irem à página do Facebook da Rádio Cruzeiro, em facebook.com/radiocruzeiro.pt, e acompanhar a programação da Rádio Cruzeiro. Vejam os posts, ponham like, façam partilhas. Partilhem esta rádio que é emitida de Odivelas para o Mundo, por isso é emitida para ti especialmente, que estás a ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado às minhas ouvintes. Eu também tenho ouvintes masculinos, mas hoje deu-me para agradecer especialmente às minhas ouvintes. No dia 15 de setembro continua o Festival das Sopas 2019 em Caneças. Vá lá comer uma sopinha, vá comer uma sopinha das várias associações que estão lá a servir umas belas de umas sopas. E no domingo teremos às 19 Nani, Nadais e os Bizarros e às 21 a Banda Maior. Sendo que depois à meia-noite do domingo, dia 15, encerra o Festival da Sopa. E por isso é ponte para a próxima semana e estamos praticamente a fechar este episódio. Este episódio, sim, podemos chamar de episódio, este programa Mundo NAF. E assim que acabar, eu espero que se lembrem muito bem. E eu ficarei seguramente nas vossas mentes. Se não eu, pelo menos esta música que se chama I Got My Mind Set On You. George Harrison, um Beatle. Aqui na sua fase da carreira a solo. Estivemos a ouvir George Harrison aqui no fecho da hora A última hora deste par de horas de Mundo Nafa, às segundas-feiras, a partir das 10 até à meia-noite. O programa está no fim. Vamos passar publicidade, que vai pagando aqui as contas. E por isso despeço-me. O programa de hoje está feito. Obrigado porque estiveste aí, obrigado porque foste ao Facebook da Rádio Cruzeiro e fizeste um comentário. Se não fizeste, shame on you. Adeus, até para a semana. Há horas de sorte. Agarre a sua. Aposte no Oogie Boogie para os jogos da Santa Casa. Também tem disponíveis as últimas novidades em vídeo. Oogie Boogie, a casa da sua sorte. Na Rua do Espírito Santo, número 20A, em Odivelas. Restaurantes Paulos. Os melhores bifes e francesinhas é aqui que se come. Restaurantes Paulos. Há 18 anos a servir qualidade. As melhores carnes partidas e confeccionadas no momento. Restaurantes Paulos tem tudo o que você gostaria de provar, tanto cozinha tradicional portuguesa como cozinha de autor. Ainda sobremesas com requinte e personalizadas. Restaurantes Paulos. Sabores com qualidade. Vencedor Talheres de Ouro em Odivelas. Restaurantes Paulos. Avenida Amália Rodrigues, número 21A em Odivelas e também na Expo. Na Via do Oriente, número 18A, Expo Norte. Rádio Cruzeiro. E agora só mais umas recomendações sobre o nosso belo concelho de Odivelas. Em tempo de férias, fica a conhecer o seu concelho. Anta das Pedras Grandes, localizada no bairro do Casal Novo, em Caneças, este símbolo de antiguidade do nosso território está agora integrado num parque urbano que inclui zonas de lazer, espaço relevado e um parque de bicicletas. Um local onde a história e o lazer se unem e que vale a pena conhecer. Saiba mais em www.cm-odivelas.pt ou no Facebook da Câmara Municipal. E terminamos com Ágata, a estrela que vai abrilhantar a noite de sábado do Festival das Sopas de Caneças. So I try to forget the memories. Cause baby it hits so hard, I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me.